só começa, então deixa rolar. Vem zoar a noite inteira, não fica de bobeira. Festa, alegria, é pra levantar poeira. O hip hop é o que bate, o que anima a festa. Vem jogando a mão pro alto e curtindo a beça. Som contagiante, euforia é geral. Hip hop e alegria, cê espaço pro mal. Rola, rola o som, que esse baile é do bom. Festa black, tô esperto e sem sair do tom. Dance, agite, sinta a batida. Joga a mão pro alto e é só entrar no clima. Clima de alegria, de azaração. Sem violência, sem drogas, não. Viva com prazer, até o amanhecer. Cada minuto, cada instante, vem fazer valer. Sem perder o controle, sem perder a calma. Harmoniza o sentimento e também a alma. Hoje a festa tá bonita e não pode parar. Rede de libera o som que eu quero dançar. Dançar. Aí maluco, eu tô em casa, quem tá na fé, fica de boa e não embaça. Curte o nosso som e fica na paz. Curte uma, duas, três e ainda pede mais. Joga a mão pra cima, bate palma e não enjoa. Agita até o fim e não fica à toa. Pode vir aqui, ninguém tira ninguém. Só tem sangue bom, só gente do bem. E na quebrada o estilo predomina. É só observar e sentir o clima. É na Ceilândia ou aonde for periferia. O rap rima com amor. Se eu tô na área, então deixa comigo. Me dá o microfone, solta a base que eu rimo. No peso da batida, vou levando a palavra. A festa hip hop, Dr. Paulo tá em casa. Curtir a festa, vem, curtir a festa, vem. Curtir a festa, vem, só gente do bem. Curtir a festa, vem, curtir a festa, vem. Curtir a festa, vem, só gente do bem. Amigo, quero, quero, quero. Kick my aim. Amigo, quero, quero, quero. Kick my aim. Chega mais, cola mais, vem curtir o som. Hip hop, gosto pensar de só sangue. Com rima em cima de rima, assim se define a firma. Se quiser chegar, pode colar, pode cair pra cima. Só guerreiros no ar, todos em pé. É, quem é, pode chegar, pode botar pé. Mas atrasar, leva baixa, pode crer, não cola. Atitude, proceder, essa é nossa escola. Consciência em Cristo, é o nome da banca. Com Deus na frente, aqui não tem pilantra. Então vem, vem curtir, vem cantar, se alegrar, dançar, se divertir. É só jogar a mão pro ar. Curtir a festa, vem, curtir a festa, vem. Curtir a festa, vem, só gente do bem. Curtir a festa, vem, curtir a festa, vem. Curtir a festa, vem, só gente do bem. Curtir a festa, vem, curtir a festa, vem. Curtir a festa, vem, só gente do bem.